Azul, portão 9, pushback para lá. Autorizado, chame táxi, Azul 4107. Autorizado, chama táxi, 4107. Controle de 2704 para Natal, nível 10, correção, 1-10, aguarde cópia no pátio militar. 2704, cliente da TAM, aguardado, possibilidade de acionar por conta e risco enquanto aguarda a autorização. Por conta e risco, acionamento. Tráfico suas 12 horas, 11 milhas, mesmo rumo, aeronave Alfa Tango 72 da Trip, no nível 130. Mantenha a high speed, vai ultrapassar o tráfego. Identificou descendo a 140 para o Odicari, para manter a high speed 6740. T704, pronto, copy. Sera 2704, pronto, cópia. Uno 260, chame centro Recife. Frequência 126, decimal 85. Alterna 125, decimal 45. 685, 125, 45. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga. Radial 3110, afastado 8 milhas, Salvador, visual para o campo. Vai prosseguir agora para pouso? Afirmo. Gente, agora tem as comunicações, Guardião 02. Na escuta, guarda transferência, Guardião 02. Dia até 3895, personal mais perto das 8 horas. 3895, está autorizado a linha de decolar pista 28, 220 graus, 08 nosso. Linha de decolar, 3895. Torre Salvador, 1830, Guardião 02. Esse é o ponto de espera da 28, quando lá chame torre 118, decimal 3, tem um bom voo. Alfa Juliette, ponto de espera 2883-4107, bom dia. Bom dia. Salve Salvador, força 2704. Pronto, cópia, é o 2704. Negativo. Torceira 2704, está autorizado Natal, nível 1-10, via Golf 677. Decola da pista 28 com curva à direita, subida Arum após DCT. Frequência do controle 119.8, transponder 0264. O Forçada 2704 autorizado conforme nível 110 pela Golf 677, decola da 28 com curva direita no perfil da Arão, após DCT. Chama o controle em 119.8, acionando 0264 no transponder. Bolsa aérea 2704, correto no pátio militar, confirme já acionado? Acionado e pronto para o pátio. Confirme o POB do Força Aérea? 11 e com 4,20 de autonomia, 4,30 de autonomia. Bolseira 2704, está autorizado o táxi, reporte na hotel para o ingresso. Quais são? Reporte na hotel para o cruzamento da pista, ou Bolseira 2704. Iniciado, reporte para a hotel 2704. Azul 3895, decolou aos 38, controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 98, 3895. Controle Salvador, Hotel 3895, decolado, está cruzando 1500, situando curva à esquerda para evitar formação. Eu desvio, Hotel 3895, contato radar vigilante, sobre nível 340. 3895. Viagem 740, ultrapassando o tráfego da tripla sua esquerda, agora 3 horas, 3 milhas. Sim, 8740. Guardião 02 está na final para o Parque do Grande. Autorizado, informe solo controlado, 210 graus, 109, Guardião 02. Fora no solo, vocês podem realizar troca repetida, Guardião 02. Seguinte. 28. 2 mil pés no 04, utilizado em LS, localizador 1740. Sua navegação na Proto Serra Vitor 362 para o segmento R na pista 28. 362, 4. Ponto de espera da 28, quando lá a torre 118, decimal 3, tem um bom voo para a série 2704. Contela 2704, cruzando a 2810, pela Delta Alfa, lá chamará 118, decimal 30, um bom serviço. Prossigo para o controle. Ainda com o centro recente, só para confirmar o procedimento em uso. ILS Yankee completo para a pista 28. Identificação, chegada CARI, redução 2509, desce para o nível 050. CARI, ITEM 050, reduz 250. 395, vai ser necessário o desvio por mais quantas milhas? Mais 30 milhas. É, por causa do tráfego ali, o senhor quer que curve a... A gente tem condição de curvar à direita já. Sim, tem condições de voar, é Val? Vai. Val é Proa 280. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4107, ponto de espera da 28, pronto. Azul 4107, autorizado a linha de colar pista 28. 210 graus, 08 mais. A linha decola da 28, Azul 4107. Tá voando Eval aqui, o tá 3895. Gente, pro de Eval, tá 3895. Precisando 150 agora. Afirmativa, agora estamos coordenando aqui com o centro, seu desvio. Substituto nível 280. 280, confirma o tráfego? 3895, chame agora o centro Recife. Frequência 128.8, alterna 126.4. 8.64, bom final de semana. Oi. Salvador, bom dia, de Força Aérea 2704. A Lima tem na 282704. Força Aérea 2704, a Lima tem cabeceira 28. Com 08 tem livre decolagem com Prodachel, Guardião. Livre decolagem com ProAzul, atento ao tráfego que decolou, Guardião 02. ProAzul vai chamar o controle 119.8, tem um bom voo 4107. 198, 4107. 98, Guardião 02. Tax, gol no 777. Repostaria quando pronto, 777. 210. Eu desvio os 4107, contato radar vigilante supra nível 360. 360, livre desvio os 4107. Grip 5414, ajuste do altímetro 1904, autorizado aproximação sinal do segmento da RNAV. Repórter estabilizado na final. Portaria nacional estabilizada, RNAV 544. Salvador 4060. 4060, prossiga. Pode confirmar toda a extensão da pista? Afirmo, toda a extensão, procedimento ILS completo. Pista 28. Obrigado. O guardião 02 já está no litoral. Chamará o controle 198, decimal 19, decimal 8. Correto, guardião. Salvador, 198, decimal 30. 218-367-40, bom dia. Desce para 2.000 pés, ajuste no 0.4, autorizado LS Yankee, pista 2.8. Com o 0.4 para 2.000, informe estabilizado no Yankee. O 2.00 grau 08 nós, aguardando a autorização de pouso 6.740. Aguardo a autorização de pouso 6.740. Aqui é com Juliette Maceió 090, aguarde cópia no PAT 3. 48119, decimal 8. Um, Confirme a OTAN 3191 no Galeão? Esse mesmo. Aguarde cópia no portão 02, OTAN 3191. 04, contato, radar, vigilância, supra nível 1-1-0, saída Arão. 04, subindo para o 1-1-0, perfil Arão. Estando 6740. 28, 200 graus, 089. Liga pouso, 6740. Confirme o alternado e autonomia do Gol no 777. Autonomia 227, 2 horas e 27 minutos, alternando pelo horizonte. Guardião 02, prosseguindo o patrulhamento, reporte para o retorno a Salvador. Reportará para o retorno a Salvador, Guardião 02. Copa, Pantera do 5414, chame Torre Salvador, 198, decimal 30. 2835414. CO nível 090 via Golf 677. Decolada 28 com curva à direita, subida Aron após DCT. Frequência do controle 119, decimal 8, transponder 0263. Frequência 128, decimal 8. Alterna 126, decimal 4. 288, 264, 4107. Uma boa tarde. Tá na final, baixa travada e zó. Tempo 54 no 4, tá aguardando pista livre. O Web tá livrando na cabeceira oposta. Só um instante. 7 no 4. Solo 51 vai livrar agora o táxi à esquerda, vai chamar Solo 219. Entendi, vai chamar o Solo 740. Bom dia, Web 6740, livrando a pista. Webjet 6740, autorizado Alfa Índia, portão 04. Alfa Índia, portão 04, 6740. O 54 no 4 da Trip, vento de 200 graus com 109. Autorizado pouso 54 no 4. Picoação, TAN 3191 no pronto cópia. Prossiga 3191. TAN 3191 autorizado Galeão, nível 360 via UP Zulu no 4. Decola da pista 28 com curva à esquerda, subida Gole, Eval após direto Blaze. Frequência do controle 119.8, transponder 5443. 360, Galeão, Pesulo 14, decolando 28, curva esquerda, agora é Val, depois 10, 19, 8, controle, 4443, transponde. TAN 3191, correto, portão 02, chame pronto para o puxa, acionamento. Chame 219 agora. 219. 4 no 4, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reportarei 1 no 4. Cinco quatro no quatro autorizado até a remota 14. Até a remota 14, 5414. Quatro. 3191, portão 2, está livre, chame táxi. Porteiro 2704, apenas um mando sua rota, o senhor vai por Aracaju? Contato autorize, pode ir após Aron, CCD, Natal. Gente, vamos coordenar com o Centro Recife, então, após Aron, direto. Ok, até aguardo, só por exemplo. Estabilizado 4060. 4060, complete aproximação, torre 18, decimal 3. 183. Está livre, vento de 200 graus com 10 nós, ajuste no 014. Reporte a vista na pista. Controle 198, bom voo. Obrigado, 177. 77, contato na regulagem. Suba para o nível 320, saída Gole, Eval. 320, Gole, Eval. Fera 2704, após Aron, irá voar direto Natal 110. Fera 2704, após Aron, voa DCT Natal nível 110. Tá livre, chame táxi. Via Alfa até o ponto de esperada 28, ajuste 614 a torre 183. 3191 tem um bom. 614, ponto de esperada 28, 14, 23, muito obrigado. Até daqui a pouco. Do 4107, aeroporto. 4107, 19, Oliver à pista, próximo à esquerda, chama 21 décimo 9. Livrando lá e 219, 40 metros. Azul, 060, seu portão número 9, ingressa via Juliette. Juliette, para o gate 9, 4060. Mike Eco Juliette, vai observar o tráfego da TAM, que está prosseguindo na Alfa para o ponto de espera da 28, vai seguir o mesmo. E no ponto de espera chamar a torre 183, ajustado 2014. Eu copiei o seu alternado Recife, autonomia 3 horas e 30. Confirme só o POB. 4 a bordo, autonomia de 6 horas e 30. Gente. Descida para 2.000 pés, ajuste no 0.4, reporte em localizador. 2014, Pedra Lock, tá? 8.001. Cruza 1.70, 1.777. 1.777, Recife, 1.28.8, alterna 1.264. 2.88.264, 1.777. G3604, desça ao nível 050, chegada CARI, ajuste em Salvador no 014. Olhe Salvador, o gordo 72. Aeronave tentando contato com Salvador, frequência.